Eu te filmo com a lente aberta, fazendo pose, minha predileta. Mas ela é fria, meu quarto esquenta, me hipnotiza. Eu fico em câmera lenta. Eu te filmo com a lente aberta, fazendo pose, minha predileta. Mas ela é fria, meu quarto esquenta, me hipnotiza. Em câmera lenta, em câmera lenta. É como eu vejo sua cintura quando movimenta. Sua roupa diminui, minha vontade aumenta. Se quiser eu posso testar o quanto se aguenta. A gente faz no carro e no quarto em sequência. Te gabana, cê deixa sua essência marcado no meu pescoço. De novo e de novo. Vejo prazer no seu rosto. Em câmera lenta, marcas no seu pescoço. De novo e de novo. Deixa que eu te filmo. Em câmera lenta. Eu te filmo com a lente aberta, fazendo pose, minha predileta. Mas ela é fria, quarto esquenta, me hipnotiza. Eu fico em câmera lenta. Eu te filmo com a lente aberta, fazendo pose, minha predileta. Mas ela é fria, quarto esquenta, me hipnotiza. Eu fico em câmera lenta. Olho vermelho, realiza o seu desejo. E no espelho, ela cobra a marca que eu deixei ontem. Mata minha fome, geme meu nome.